esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. E assim eu tô chegando com você hoje, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2005. Eu daqui, você daí, tava esperando, tá chegando, tá começando o Espaço Livre com a sua companhia também, você que já está almoçando. Vai assim na janela, vai comigo até as 3 horas aqui no Espaço Livre, com a sua participação, com a sua alegria, escolhendo a sua música, mandando aquele recado, mandando aquele abraço, aquele beijo, aquele carinho, aquela alegria que vale a pena. Juntos, eu daqui, você daí, nós vamos juntinhos falando desse amor. Vai ser demais hoje também. Tem gente te esperando para um sorriso, para um carinho, para mandar aquele alô através da Rádio Imperador. Você pode mandar o seu alô também no 3721-3900, fora do ar ou no ar ao vivo a partir das 2 horas. Você manda aquele alô, aquele recadinho para quem você quiser. E nós vamos assim falando desse amor com música nesta hora, hora do almoço, você em casa, almoçando na companhia da Imperador, falando desse amor, vai ouvir quem sabe alguém falando ao vivo, falando pra você, mandando aquele recado, aquele alô, aquele beijo especial. Hoje vai ser demais também, nós vamos juntinhos falando desse amor. Rede 26 com música sem parar, você sabe, pra aumentar o volume do rádio, aqui na hora do almoço, vai ter cada informação também, notícia não para, é música, informação, informação, música até as 3 horas, sim, junto com você é demais ainda. Olá pessoal, quem fala com vocês é Daniel, eu também estou na melhor companhia, Rádio Imperador, a rádio que todo mundo ouve. Se olha pra ele, machuca ele. Imperador AM, todo mundo ouve. Liderança total em Franca e região, Imperador, Imperador. A empresa São José informa a hora certa. Uma ótima tarde pra você, agora 12:30. Empresa São José, conforto e segurança aos usuários. Economize, vá e volte de ônibus. Alô, você que está ligado na melhor sintonia junto comigo aqui desta quarta-feira, vai até as 3 horas, você que sintoniza nesse exato momento. Alô, você no táxi ouvindo a programação da Imperadora, o Espaço Livre, eu sou Carlos Henrique, nós vamos até as 3 horas com a sua participação também, o seu alô, mandando um abraço para quem você quiser. Alô, você do Cid Petrópolis, está ligado, o pessoal do Luísa também, sempre acompanhando o Espaço Livre, o pessoal do Leporace, 1, 2 e 3, o pessoal sempre ligado, ligando para cá também. Você pode deixar o seu alô e contar que você também está ligado na Imperador, seja qual for o seu bairro, a sua região, outras cidades também aqui na região ligadas na melhor sintonia, porque quem sintoniza fica mesmo. E a sua participação ao vivo é a partir das 2 horas para mandar o seu recado de quarta-feira. Tem gente fazendo aniversário aí perto de você? Tem gente aniversariando? Quer mandar aquele super beijo especial? Então participa a partir das 2 horas, escolhendo uma das duas músicas e mandando aquele recado especial para quem você quiser. Hoje vai ser demais também, com a sua participação fica melhor ainda sempre. Agora tem Vanessa Camargo, é o remix. Imperador, medir 31 agora. Amor, amor. Tô te tocando, não significa que eu estou apaixonado. A rádio que todo mundo ouve. A rádio que todo mundo ouve. Imperador. Alô, você ligado junto comigo, como faz sempre o pessoal do Chico Júlio, junto com a Jacira também sempre ligada, a Jaqueline e toda a família. Alô, Rita do Resende, também acompanhando sempre a Imperador Espaço Livre, não perde um programa, tá sempre ligadinha aqui na melhor sintonia, vai comigo até as 3 horas aqui no Espaço Livre, a sua participação também. Se você já quer ligar, quer deixar o seu alô, quer dizer que tá ouvindo esse programa, fora do ar, já pode ligar no 3721-3900. Mas ao vivo, se você quer você mesmo falar, mandar o seu recado, aquele super beijo, é a partir das 2 horas aí, escolhendo uma das duas músicas. Tem cada informação, daqui a pouco tá chegando para você, informação aqui na Imperador, no programa Espaço Livre, é só ficar ligado, porque que toca música, que toca você, que faz cantar e quem sintoniza, sempre fica, de noite, noite e dia, na melhor. Pesquise você mesmo e comprove. Imperador, a primeira em audiência e credibilidade. É aqui, nos 920 AM. Imperador, a rádio que todo mundo ouve. Só meio-dia e 36 e ninguém gosta de ficar um tempão na fila, né? Ficar em fila, principalmente de banco, não é fácil. Horas e horas a gente perde na fila de banco. Restinga disciplina filas em banco. A reportagem é com Beto Pereira. Ok, Carlos Henrique, foi aprovado em Restinga um projeto que cria regras para o atendimento a clientes nos bancos da cidade. O objetivo é evitar as longas filas que se formam em dias normais e principalmente após feriados e em dias de pagamento de salários. Os bancos terão de atender os clientes em 15 minutos nos dias normais e até 25 minutos após os feriados. E no máximo em 30 minutos nos dias de pagamento. Aconteceu, deu na Imperadora Primeira em jornalismo. Meio-dia 37, ficar na fila do banco um tempão não dá, né? Os bancos fazem tanta mídia, tanta propaganda, né? Que um banco é melhor que o outro, enfim, aquela coisa de investimento. Mas na hora do atendimento ao público, nenhum deles fazem propaganda e nem exercem na prática mesmo um bom atendimento ao público, né? Que fica horas e horas esperando. Deveriam investir mais nisso. Tomara que, de fato, hein, passou de 15 minutos, o pessoal já fique preocupado lá no banco e coloque mais gente para trabalhar, então. Tanta gente precisando trabalhar, mais caixas para atender. Aqui em Franca também, hein? Meio-dia 38, você ligado à melhor sintonia junto comigo aqui na Imperador. Vai até às 3 horas com música que mexe com o coração, faz dançar, aumenta o volume do rádio e a sua participação também, a sua companhia. Hora do almoço. Fica melhor na companhia da Imperador, no espaço livre. Coração espinhado. Leonardo. Fica melhor ainda, né? Fica mais saboroso. O trabalho rende mais. Você juntinho comigo na melhor sintonia. O Papa Bento XVI vai assistir aos jogos mais importantes da Copa do Mundo de 2006. Está chegando, né? E acredita que a Alemanha é uma das forças da competição, diz Franz Beckenbauer, presidente da comitê organizadora da Copa, depois do encontro com o Papa ontem. Aliás, foi hoje, quarta-feira de manhã. Beckenbauer entregou ao Papa a flâmula da Copa de 2006 durante uma rápida audiência. Ele se mostrou muito interessado, diz Beckenbauer à agência de notícias. O Papa solicitou informação sobre a organização do evento e mesmo sobre os estádios onde os times jogarão. Tanto o Papa como o Beckenbauer são da região da Baviera, casa do Bayern de Munique, um dos principais clubes lá da Alemanha. Não sei se ele torce para o Bayern, mas é bem possível, disse Beckenbauer. O Papa é conhecido pelo seu amor por música, os animais, a teologia, e no passado nunca demonstrou um grande interesse no futebol. Será que agora? Beckenbauer foi à audiência acompanhado do ex-técnico da seleção alemã e do clube italiano de Roma, Rudi Völler. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho em Munique e a final será disputada em Berlim, no dia 9 de julho. E o Papa vai estar lá nos principais jogos. Imperador, a rádio que toca você. A empresa São José informa a hora certa. Fique ligado na hora 1h25. Boa tarde. Empresa São José, conforto e segurança aos usuários. Economize, vá e volte de ônibus.